Boa tarde, caros colegas e convidados, sejam bem-vindos a mais um espaço de debate da sexta-feira. Hoje temos connosco dois colegas de áreas diferentes. Temos cá o senhor José Catito, que é pesquisador da unidade de pesquisa, e a senhora Marisa Fonseca, que é administradora da Development Workshop. Então, hoje o debate terá dois momentos. Inicialmente começará com José Tiago, que falará sobre gestão de projetos, é isso? Feedback da formação em Israel. A apresentação terá mais ou menos a duração de 20 a 15 minutos, Sr. Tiago? Para depois entrarmos. Mesmo o tempo que quiser. Exatamente. Okay. Para depois entrarmos para a segunda parte do debate, que será a apresentação da senhora. Colega, se faz favor. A apresentação da senhora Marisa Fonseca, que falará também sobre feedback e motivação como ferramenta de motivação em partida da formação em Israel também. Dizer que os dois colegas participaram numa formação há cerca de 3 meses sobre o que eles vão apresentar aqui. Obrigado. Deixa eu ver. O espaço é todo. Vou colocar aí, eu vou ficar em pé depois de passado. Vamos ver. Muito boa tarde, caros amigos, convidados e colegas. Hoje, na verdade, é apenas título que está aí e não vamos falar de facto de gestão de projetos como se fosse uma aula onde nos vamos debruçar sobre todas as partes, como se processa e o que é a gestão de projetos, tá, no seu todo. O que vamos fazer, como tem em aspas, é eu vou fazer um breve feedback daquilo que foi a formação que nós participamos em Israel no passado mês de julho. Ok, tem um índice que é basicamente sobre esses 4 aspectos que eu vou falar, fazer uma breve introdução e depois falar brevemente também sobre conceitos de gestão de projetos, ciclo de vida de projetos e outros assuntos que estarão inseridos dentro do terceiro ponto, e falar de uma experiência que para mim foi interessante sobre os kibbutz, que são a comunidade solidária que existe apenas em Israel. E tem algumas fotos de alguns lugares de interesse que nós visitamos durante o período de formação. Ok, a introdução é basicamente o que nós fomos fazer em Israel. Eu digo que de 9 a 22 de julho nós participamos numa formação versada na gestão de projetos, que foi administrada pelo Instituto Galileu de Israel. O objetivo para nós foi aumentar a nossa capacidade e percepção sobre os projetos, desde a sua concepção, planificação, gestão e até o encerramento do projeto, visto que nós fazemos parte da unidade de pesquisa e no nosso dia a dia estamos sempre a lidar com projetos. Perdão. Esse é o currículo, eu não vou ler o currículo, né? Esse é o currículo do curso em que nós participamos, são aspectos interessantes, mas na verdade eu não vou falar de todos os aspectos. Ok, nós podemos encontrar várias definições sobre gestão de projetos, uns dizem que é gestão de projetos, outros dizem gerência do projeto, outros gerenciamento de projetos ou administração de projetos. Então, o que é isso? A gestão de projetos. Uma das definições que eu encontrei, que é a mais simples, que diz que é a aplicação de esforços combinado com habilidades e técnicas para a realização de uma atividade que, na verdade, visa atingir um objetivo, ou então um objetivo predefinido, que tem como objetivo gerar um produto. Ela tem um prazo determinado, os projetos têm um prazo determinado, e mobiliza recursos que é técnicos e humanos. Ok, porquê gerir projetos? Quem pode me dizer porquê gerir projetos sem estar a olhar para o fratelo? Mas já não vale, Gelson, essa resposta já não vale, já estás ali. Ok, porquê gerir projetos? Nós todos sabemos que vivemos em tempos modernos. E nos tempos modernos temos uma grande abertura de mercado. Porquê que temos que gerir projetos? Para estarmos atentos às mudanças, às tendências do mercado e melhor dirigirmos melhor concebermos e dirigirmos os nossos projetos com base naquilo que são os nossos objetivos. Daí que eu tenho aí tempos modernos, a abertura do mercado, o que garantirá o nosso sucesso no mundo competitivo é estarmos atentos às tendências e olharmos para as mudanças e estarmos preparados para encará-las de formas a atingir os nossos objetivos. Um dos aspectos importantes do porquê gerir projetos é balancearmos o tempo que temos para a execução dos projetos e o orçamento. Fazendo um casamento perfeito entre o tempo e o orçamento, estaremos a concorrer numa primeira fase para que o nosso projeto tenha sucesso. Ou seja, se nós não tivermos em conta o tempo de execução do projeto e o orçamento que nós temos disponível, podemos correr no erro de que trabalhamos para lá do tempo necessário para a implementação do projeto, o que irá incorrer em custos adicionais e poderá estender o nosso orçamento para lá daquilo que nós temos disponível. E claro, ter conhecimento dos instrumentos existentes que nos possibilitarão atingir o sucesso na implementação do projeto. Afinal de contas, o que é um projeto? Essas já podem responder, porque não têm ainda aí escrito. Claro, há muitas percepções daquilo que é um projeto. Vamos fazer uma dinâmica, está tudo muito calado, hoje é sexta-feira, então temos que estar animados. Para nós, o que é que será um projeto? Tem que falar. Pode ser um plano de ação? Pode? Isso não sei, diz-me tu. Pode ser uma ideia, tem os objetivos, o objetivo principal, o específico, se tem atividades, se tem engloba recursos humanos, financeiros e sociais, capital humano, né, nesse caso, tem metodologia, tem ações ou atividades, e depois tem um fim, né, e tem um impacto. Ok, no nosso caso. Está tudo correto com relação ao que é projeto. Mas ninguém mais sabe do que é projeto, então nós somos da DW. Ah, também temos uma opinião. Né? Reparem que não viemos aqui dar aula do que é o projeto, né? Nós todos estamos. Temos que ver, tu tens um projetos sociais, na comunidade, mas também tem projetos. Exato, vamos falar do projeto no seu sentido lato. Claro. Ok. Sim, para ter um filho casar também é um projeto. Claro, sim, capitão. Um churrasco, né? Um churrasco também é um projeto. Para a gente fazer um churrasco tem que trabalhar e definir o que é que nós vamos fazer, o que é que queremos com o churrasco. O projeto também, para além de ter os seus objetivos gerais específicos, também tem que incluir um orçamento. Tem que ter um tempo determinado. Ok. Então, aí está. Projeto, na vertente académica, científica, é um esforço empreendido para criar um produto, serviço, que tenha um resultado exclusivo, ou seja, o resultado do projeto, lá no final, quando formos encerrar o projeto, tem que sair um produto único. É uma das características do projeto. São temporários. Tem início e tem fim. Surgem por uma necessidade. Da necessidade cria-se a ideia, que pode ser uma necessidade corporativa ou uma necessidade de mercado. Ok, passando para lá daquilo que é o projeto, vamos falar agora do ciclo do projeto, que é nada mais, nada menos das fases em que o projeto acontece. No início, como dissemos, o projeto pode surgir de uma ideia que alguém tem ou de uma organização, de renovar um produto, por exemplo, que se vê ultrapassado pela concorrência, ou mesmo fazer um churrasco. Eu quero fazer um churrasco no fim de semana. Quem vou convidar, quanta quantidade de carne eu tenho que comprar. Claro, surgiu a necessidade de fazer churrasco, vou criar a ideia. Da necessidade passamos a ideia na fase inicial. A fase de planejamento é aí onde nós nos sentamos com a nossa equipa, definimos os métodos, falamos do orçamento, traçamos o plano de ação, o tempo em que nós vamos desenvolver cada atividade. Depois passamos para a execução, onde nós já temos definidas todas as variáveis que lá falamos na planificação, e passamos para a execução, definimos as equipas que vão para o terreno, o que é que vão fazer. Chegamos então à fase de encerramento do projeto, onde nós podemos então apresentar o produto do, do projeto. Reparem que na fase do encerramento, antes de entregarmos o produto final do nosso projeto, voltámos a sentar para fazer um debriefing. Quais foram as questões que nós constatámos na implementação do projeto, que correram bem, as coisas que não correram bem, e olharmos para o futuro, se voltarmos a implementar um projeto do género, tentar melhorar aqueles aspectos em que nós não fomos muito bem. Ok. Partes que são envolvidas no projeto ou stakeholders. Na verdade, é do conhecimento de todos, são aquelas pessoas que têm influência direta no projeto, que podem afetar o projeto positiva ou negativamente. E essas pessoas, os stakeholders, podem ser os gestores de projeto, o próprio cliente, a organização que vai implementar o projeto, os membros da equipa do projeto. Então, o sponsor ou patrocinador, principalmente aquelas instituições ou pessoas que financiam os projetos, também fazem parte dos stakeholders, e essas pessoas podem ser do âmbito interno ou externo à organização que implementa o projeto. Desculpa? Estava a dizer stakeholders, também podem ser o objeto do projeto. São as pessoas em que o projeto vai ter um impacto. Exato. Já falamos ali os beneficiários ou clientes do projeto. Ok. Sempre bom. Então, não é preciso a gente ficar aqui. Ok. Eu selecionei essas partes que achei interessante, porque não íamos fazer a aula de gestão de projetos aqui, que tem muita coisa para partilhar. Aspectos importantes na gestão de projetos têm muito a ver, que para mim concorrem em 25-30% no sucesso do projeto, são as qualidades do gestor do projeto. O gestor de projeto não é o bom, não é o melhor, mas tem que ter basicamente essas características. Tem que ser um bom comunicador. Não é um falador, né? Aquela pessoa que sabe comunicar com a equipa e que esclarece os assuntos, definindo as atividades que a equipa tem que fazer. Tem que ter os conhecimentos técnicos sobre o projeto que se vai implementar, para que possa coordenar e ajudar a equipa na implementação do projeto. Tem que ser um bom negociador, claro, quando for negociar com sponsors ou com entidades que estejam envolvidas no projeto, e olhar para o balanceamento daquilo que é a negociação ganha-ganha. Não tirar partido mais para o seu lado, em pensar em ganhar quando estiver a negociar, e a outra parte perder, porque vai, de certa forma, tornar o projeto inviável. Então, um bom negociador no aspecto em que tem sempre em conta o fator ganha-ganha-ganha. Saber gerir e adaptar-se às mudanças. Muitas das pessoas têm aquela característica que, ao primeiro obstáculo que se nos apresenta, que não está planificado, cria um transtorno terrível e muitas das vezes o projeto morre. Então, uma das qualidades importantes que o gestor de projetos deverá ter é saber adaptar-se e gerir as mudanças. Estar sempre dois passos para lá dessas questões das mudanças, estar atento às tendências do mercado e do ambiente que circunda. Outro aspecto não menos importante é que coloca o cliente sempre em primeiro lugar. Na verdade, temos que fazer um projeto em primeira instância focalizando o cliente. Qual é a necessidade do cliente? O que é que o cliente quer para que nós possamos apresentar no final esse produto ou serviço? Ok, saindo um bocado daquilo que é a questão da gestão de projetos, vamos passar agora para uma experiência breve que eu vou falar, que para mim foi muito interessante, que tem a ver com os kibbutz, que são comunidades solidárias que só existem em Israel. Kibbutz é uma palavra hebraica que significa grupo, no plural é kibbutzim. Eles foram fundados os primeiros foram fundados no início do século XX, os jovens pioneiros, e tinham a sua ideologia que se baseava na economia socialista, em que eles representam hoje 3% da população de Israel. Os kibbutz funcionam da seguinte forma. São comunidades sociais e econômicas autónomas, onde eles têm uma assembleia, e a assembleia que toma as decisões inerentes à comunidade. Os bens e meios de produção são de propriedade coletiva. Ou seja, tudo que existe como meio de produção no kibbutz pertence a todos. E o produto da produção também é repartido equitativamente por todos os membros do kibbutz. Foram inspirados, como eu já disse, na ideologia socialista. Hoje, os kibbutz hoje, atendendo às mudanças que estão a ocorrer no mundo, eles também tendem a mudar. Já não conservam muito aquela ideologia socialista de uma comunidade fechada. Continuam ainda a partilhar os meios de produção e o resultado das produções, mas hoje também já atuam como empresas, empresas em que são contratados trabalhadores, pessoas que não vivam no kibbutz para prestar serviços lá e que pagam um salário. O mesmo acontece também com os membros do kibbutz, que uma grande parte hoje já não trabalha lá no kibbutz, trabalha fora e vive lá no kibbutz. Então, estão a acontecer essas mudanças decorrentes daquilo que são as mudanças que ocorrem também no mundo. Estão a mudar um bocado a concessão. Os kibbutz são comunidades autossuficientes. Eles trabalham na agricultura, basicamente na agricultura, porque o kibbutz é uma comunidade onde você tem agricultura, tem indústria, e eles são autossuficientes. Produzem tudo lá e hoje também já fornecem, já têm clientes externos e eles fornecem os produtos. Há um kibbutz que nós visitamos lá também, que eu não me lembro exatamente agora o nome, em que desenvolvia a agricultura, como é que chama? Não, para além do sistema de irrigação, estavas a dizer? Isso. Agricultura, desenvolve a agricultura, a criação de gado, tudo com base orgânica. Eles não usam nenhum fertilizante. Nenhum agrotóxico. O impressionante é que quando nós fomos para lá, fomos visitar um pasto, não sentimos nenhum cheiro de bosta, que eles têm um processo de reciclagem da terra, que todas as semanas tiram, transformam aquilo em estrume e não bota nenhum cheiro. Ok. Quanto à apresentação, eram os assuntos que eu tinha trazido aqui para o debate, um bocado daquilo que podíamos ter aqui muito mais tempo a falar da gestão de projetos, mas eu selecionei esses aspectos que achei relevantes para mim e para partilhar com vocês. Temos agora algumas fotografias dos sítios em que nós visitamos. Aquela fotografia é o Gabriel. Ali, essa é uma vista da cidade velha de Jerusalém, aqui para cima do ponto onde foi tirada a fotografia. Chama-se o Monte das Oliveiras. Isso tem tudo também a ver com a história da religião católica. Aqui do lado esquerdo é um projeto que nós visitamos, da construção de um túnel de acesso que faz a ligação à cidade, da cidade à periferia, o que, segundo eles, é um investimento de 7 milhões de como é que chama? E há 7 milhões de shekels, que é a moeda de Israel. Não percebi? Shekel é o nome da moeda de Israel. E acho que, se não estou em erro, fica para aí a volta de 4, 5 milhões de dólares. Não, não, não. Ah, não, pelo amor de Deus. Obrigado. Obrigado. A outra foto a seguir é do mercado antigo de Jerusalém, onde a predominância dos vendedores é muçulmana. Aconteceu um facto curioso quando nós íamos para aí ao mercado. Continua. Nós quando íamos a passar por este corredor no mercado, eu vi um bocado mais atrás, então estava junto de um meu colega de Moçambique, em que insurgiu-se um muçulmano e começou a chamar Boko Haram. Boko Haram é um movimento, é um movimento nigeriano que tem feito esses conflitos religiosos lá na Nigéria, entre os católicos e os muçulmanos. Então o homem começou a chamar: você é Boko Haram, você é da Nigéria, né? Então é um bocado constrangedor, porque outro depois surgiu a dizer: olha, vocês não acreditem no que esses judeus estão aí a falar, é tudo mentira. Porque quando fomos visitar podes avançar, quando fomos ao Muro das Lamentações e depois fomos visitar a Igreja do Santo Sepulcro, eles estão a dizer: isso tudo que eles estão a dizer é mentira. Pô, Jesus Cristo qualquer, era um frustrado, pá. Vocês não acreditem no que esse judeu está aí a dizer. Aqui do lado esquerdo é a Igreja de Santo Sepulcro, onde, segundo a história, Jesus foi crucificado, aqui em cima. Aqui era uma montanha, né? Agora construíram a igreja. Durante a Via Sacra, ele passou por aí, chegou aqui em cima, foi crucificado. E lá mais para dentro, eu não meti a foto, tem a pedra onde foi preparado o corpo de Jesus Cristo antes de ser sepultado. Aqui foi no lado direito, é um encontro que tivemos com o mayor de Ramat Ishai, que é uma municipalidade, onde há um aspecto que é bem interessante. Todos os funcionários da Câmara são praticamente funcionários voluntários, têm as suas atividades profissionais, não são pagos pela Câmara, muito pelo contrário, eles trabalham para o povo. E os assuntos aí são sempre deliberados em assembleia, de forma participativa. Muito obrigado. Ah, não posso precisar exatamente desse nome. Eles são vários. Acho que só na região onde nós vivemos, nós vimos para lá de 6 kibbutz. Eles são 3% da população geral de Israel. Ah, para os colegas que guardem as perguntas, vamos passar para a segunda parte deste debate, que será feito com a Marisa. Por favor, posso agradecer? Obrigada. Vamos fazer as apresentações e deixamos as perguntas para o final. Obrigada. Obrigada. Boa tarde, caros colegas, agradeço a presença de todos. Shalom. Shalom. Shalom. Israel, uma forma de saudar. No entanto, como disse o colega Tiago, nós participamos no mesmo período em formações diferentes. O Tiago participou na formação de gestão de projetos e eu participei da formação de gestão de recursos humanos e formação de quadros. Dentro do programa da formação que fiz, que fizemos, eu selecionei duas ferramentas que eu acho fundamentais, que é o feedback e motivação. Elas são ferramentas usadas na gestão das organizações, então eu queria trabalhar com essas ferramentas aqui com os colegas. Ah, esse é o índice, tem a introdução, o conceito, e o nosso foco é mesmo aqui no ponto 6, feedback, motivação igual a resultados alcançados. Vamos passar. Essa formação, ela começou no dia 9 do 7 e foi até o dia 22, ficamos ali 14 dias e tivemos a oportunidade de estar presente com pessoas de vários países, não só da África, mas como da América do Sul, Venezuela, Ásia, México, Estados Unidos e alguns países da África, como Nigéria, Gabão, Mali. Foi realmente um intercâmbio muito bom e troca de experiências que realmente valeram a pena. E então, dos recursos humanos. Hoje fala-se muito de gestão de recursos humanos, fala-se de gestão de pessoas, gestão de talentos, e existem várias definições para dizer exatamente o que é gestão de recursos humanos. entre várias definições, eu preparei essa definição da pesquisa que fiz, e normalmente quando faço uma pesquisa eu faço questão de colocar a fonte, assim como tem essa definição, tem outros assuntos relacionados com recursos humanos. Quando os colegas puderem, a apresentação vai estar disponível, podem também fazer uma pesquisa. A gestão de recursos humanos é aqui definido como um conjunto de trabalhadores. Na verdade, na formação que participei, questionou-se muito o termo trabalhador. Algumas organizações preferem usar o termo colaborador. E eu, particularmente, também prefiro usar o termo colaborador. Então, é um conjunto de colaboradores ou empregados que trazem parte da sua empresa ou instituição e que se caracterizam por desempenhar uma variada lista de tarefas específicas a cada setor. No meu caso, por exemplo, da DW. A DW é uma organização e ela está dividida em setores. Nós temos a unidade de pesquisa, temos o setor de águas, temos as finanças estruturadas com a administração, microfinanças, habitação, terra e por aí fora. É mais ou menos assim como está estruturado o recursos humanos da Departamento de Shop. Essa é uma emenda, uma síntese do programa, daquilo que nós tratamos durante os 14 dias de formação. O programa é extenso e, como disse o Tiago, o objetivo não é exatamente dar uma aula de gestão de recursos humanos, ainda que ficássemos aqui até o final da noite, com certeza o tempo nos faltaria. Então é uma síntese da emenda, os pontos que eu achei relevantes. Posso passar ela? Obrigada. E vamos nos focalizar exatamente na motivação e o feedback. Feedback, o que é? Definição de feedback. Alguns dos colegas aqui presentes têm uma ideia exatamente do que é o feedback, ou quando é que nós podemos pegar um feedback de alguém. Nós usamos muito a expressão feedback. Existem várias definições, cada um tem um conceito sobre o feedback. Alguém tem um conceito diferente do que está aqui apresentado? Isso que a Marisa está fazendo é um feedback. Feedback em termos numa comunicação é, por exemplo, vamos supor, numa conversa entre mim ou entre eu e o capitão, estamos falando, eu como emissor, ele como receptor, e depois nesse processo ele torna-se o emissor, fazendo feedback àquilo, por exemplo, a que eu lhe proponho. Tá? Mas em termos de recursos humanos, o feedback para mim seria, por exemplo, no desenvolvimento das atividades, eu esperar algum comentário, quer seja positivo ou negativo, de algum colega ou de um superior hierárquico, para que eu sinta que as pessoas perceberam ou percebem a minha atividade e há um retorno. O feedback, na verdade, é o retorno. Okay. Acho que o feedback é perceber muito mais do que qual é a satisfação, quais são os impassos, os constrangimentos que eu quero, quero para a implementação de um projeto, quero na gestão de pessoas ou de meios. Eu acho que esse retorno da satisfação ou não, como é que isso está a funcionar, esse é o feedback. Ok, eu diria, de forma um pouquinho diferente, mas não fugindo um bocadinho do que os senhores acabam de dizer, eu diria feedback uma técnica de auscultação recíproca com um objetivo. Eu, se estiver a trabalhar com o Tiago, eu sou supervisora direta do Tiago, e se o Tiago estiver a fazer um trabalho, e esse feedback ele pode ser em forma de conversa, em forma de gestos, em forma de incentivo. Um simples aperto de mão ou uma mão no ombro pode ser um feedback. E mais adiante vamos ver como é que isso pode ser. Pode passar. Então, diferente do feedback que nós encontramos há várias definições, a motivação para alguns é algo que, na verdade, algumas pessoas têm dificuldade de definir motivação. Disse que motivação é algo que vem de dentro, né? É algo que está conosco, é algo que a gente exprime. Mas a gente só consegue exprimir essa motivação através do feedback. O feedback é o responsável pela motivação. Significa dizer que se não houver feedback, logo não temos motivação. Como é que, de uma forma prática, como é que isso funciona? Se eu estiver a trabalhar com o Tiago ou com a Helga e a colega tiver encontrado uma dificuldade a executar uma determinada tarefa, eu posso chegar à Helga, temos aquela conversa, um ombrozinho, ela dizendo, não, estou com dificuldades para fazer, vamos fazer junto. Funciona assim, assim, e aquele, o toque no ombro, o está tudo bem, o bom dia, ela vai se sentir motivada, o abraço motiva. Então, o que realmente a gente não consegue definir é o que a gente exprime. Por mais que se tente colocar uma outra definição, mas disse que realmente a motivação é algo que vem de dentro e é vista por meio dos nossos resultados, por meio do nosso desempenho. O nosso desempenho, os resultados que nós apresentamos quando nos propusemos a elaborar um determinado projeto, uma determinada tarefa, o resultado, a forma como nós nos comprometemos, isso vai determinar se estamos motivados ou não. Cavinato definiu motivação como algo que impulsiona a pessoa a agir, algo que leva a pessoa a ter uma determinação, a fazer, algo que leva a pessoa a correr atrás das metas. Então é algo que realmente vem de dentro. Também pode ser material, é só. Também. Durante o período de formação, nós tivemos a oportunidade de fazer visitas, visitamos a Microsoft de Israel. Este senhor que está aí à frente, por detrás da Microsoft, com os braços, a Microsoft é a minha vida, ele é a pessoa responsável pelo Departamento de Recursos Humanos da Microsoft. Tivemos a oportunidade de visitar os instrutores, especificamente o Departamento de Recursos Humanos, e tem algo muito interessante, eles usam o feedback como uma ferramenta, é impressionante a forma como eles usam isso. É algo que até o filho do funcionário já tem isso na velha, olha para o pai motivado e se perguntarem para ele o que é que ele quer ser quando crescer, ele diz que quer ser funcionário da Microsoft. Nós tivemos a oportunidade de ver vários vídeos que nos foi passado, porque são filhos que acompanham muitas das vezes o dia a dia do pai, o trabalho, e no final do ano tem aquele momento que eles chamam de feedback corporativo, onde estão todos os funcionários de um determinado setor, ou funcionários sêniores, eles saem para um retiro do final do ano, onde está o supervisor direto, onde está o funcionário, onde estão as famílias do funcionário. Então, uma interação, não só do funcionário, mas do funcionário com a sua família, do colaborador com a família do supervisor. Então, o que eles definiram como feedback corporativo. É algo que engloba toda a corporação. E, realmente, pessoas com idade de se aposentarem, que estão na Microsoft há 30 anos, terminaram o contrato por questões de questões legais, né? Depois de atingir uma determinada idade, tem que se reformar, mas ainda assim eles continuam na Microsoft a prestar serviço voluntário, têm os filhos a trabalharem lá, têm os netos a estudarem, mas com o objetivo amanhã de entrar para a Microsoft, porque o meu avô trabalhou, o meu pai trabalha e eu quero entrar para a Microsoft. Isso mostra que realmente as pessoas estão motivadas e essa motivação só foi possível porque há o feedback. Mas esse feedback é incentivado ou motivado também pelos serviços sociais que a Microsoft oferece aos seus colaboradores e família. Esse é um pacote de serviço, por isso que eu disse o feedback corporativo. Okay. Eu acho que o senhor claramente está a fazer uma grande força motivadora. Mas quem? Não tem como você no lugar e ver os filhos e se sente realmente em casa. É o que eu posso passar. Essa é a Texas Instruments. É uma empresa de high-tech. Alta tecnologia. Exatamente. Então, a Texas ela tem uma política diferente da Microsoft. Elas têm a política de que trabalhar na Texas é o status, é o nível, é o status. Então eles começam a inculcar isso a partir das universidades, a partir dos colegiados, onde os melhores alunos têm a oportunidade de virem para a Texas, fazerem o seu trabalho, apresentarem as suas propostas e esperarem no futuro serem efetivados. Mas tem algo muito interessante que nos foi passado aqui também, o que é feito, é justamente o que eles chamam de um trabalho com uma supervisão independente. Ele tem o colaborador tem um supervisor direto, mas, no entanto, eles trabalham por metas e horas. Não importa se ele passou mal, sentiu-se mal, se teve uma atividade de família e não conseguiu comparecer durante um dia determinado da semana, o que conta no final é o objetivo, se a meta foi alcançada ou não. Eles têm reuniões de planificações num dia determinado da semana e cada um recebe tem uma meta, tem um direcionamento que até o final da semana, o final do programa, tem que apresentar aqui. Cumprir com os deadlines. Exatamente. Então eles não têm um supervisor ali atrás, segunda, já fez, não fez, o supervisor vai deixar ele trabalhar à vontade. Mas ele sabe que no final ele tem um deadline que deve ser apresentado. Durante a formação também, o pessoal do Instituto Galileus usam formas de a metodologia pedagógica é algo muito interessante, porque não é aquela coisa do professor, o orientador estar à frente e falar e ninguém mais faz nada. Usou-se muito debates em grupo, usou-se formas de simulação, também visitas direcionadas, que foi o caso da Microsoft, que foi o caso da Texas. O que nos chamou muito a atenção é que nesses grupos, para além do pessoal dos países que eu já citei, teve muito pessoal da Angola também. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o pessoal do Ministério das Finanças. E num desses trabalhos em grupo, debateu-se a temática do recrutamento, diferentes formas de recrutamento, quer em instituições públicas como de caráter privado. Qual é o impacto que o recrutamento traz dentro da organização? Muitas das vezes tem algo que passa despercebido, é que a dada altura sente-se necessidade de recrutamento para um determinado setor. Mas o que é que acontece? Esse recrutamento, o novo membro da equipe, ele pode contribuir para o desempenho do coletivo, como pode contribuir para um desgaste emocional da equipa. Isso quando o recrutamento não segue os parâmetros que devem ser seguidos. No caso da função pública, conhece-se que o recrutamento é algo demorado, burocrático. Você faz um concurso hoje, espera o resultado daqui a 2 anos, você sair. Então foram formas bem diferentes de trabalhar e conhecer as dinâmicas das diferentes instituições no fórum recrutamento, que foram os trabalhos em específico. Essas considerações finais é um pouco pensar no sentido de que sem recursos humanos não existem organizações sustentáveis. Nós podemos ter toda uma gama de projeto, temos uma estrutura física funcional, mas se não tivermos recursos humanos, a nossa organização não é sustentável. Justamente porque só os recursos humanos são capazes de fomentar mudanças, são capazes de transmitir conhecimentos, são capazes de elaborar planos de formação, capacitação das equipas e são capazes de procurar parcerias. Então, os recursos humanos para uma organização são indispensáveis, são fundamentais. Eu vou partilhar algumas fotos de curiosidade. Feedback. Na verdade, isso não é feedback. Essa é uma foto que o Tiago já partilhou, tirada a partir da Jerusalém, das Velhos Montes, das Oliveiras. Mas tem um detalhe que eu queria salientar nessa foto, que é justamente esse ponto dourado, que é a mesquita. É a maior mesquita muçulmana a nível daquela região. E essa parte é toda dourada, é uma mesquita extremamente cara, é a mais cara, uma das mesquitas mais caras a nível do mundo dos muçulmanos. E essa é uma outra foto também de um kibbutz, o kibbutz Ramat Hashem, é um dos kibbutz que quando nós fomos a Jerusalém tivemos a oportunidade, ficamos durante uma semana só no kibbutz de Nisra, que é o kibbutz onde nós ficamos hospedados, mas quando saímos tivemos a oportunidade de conhecer um outro kibbutz, no caso, o kibbutz de Ramat Shah. A apresentação de projetos entrega a certificação, apenas algumas fotos. No final dos 14 dias, os grupos, de forma muito reduzida, um grupo de 2-3 pessoas, conseguiram fazer uma apresentação daquilo que foram os 14 dias. E eu tive a oportunidade de liderar a minha equipa e fiz uma apresentação. Na verdade, falei um pouquinho sobre a organização, mas alguns aspectos nossos, e foi uma apresentação muito boa. E no final, tivemos a entrega dos certificados com a presença do Corpo Diplomático Angolano acreditado em Israel. Foi uma cerimônia muito boa. Não, não. Essa pergunta está aí, mano. Esse feedback aqui não é dos melhores. Ok, querido, ok. Obrigada, colega. A gente está aberta. Boa disposição. Ok, obrigado a Marisa e ao Tiago. Agora podemos entrar para o espaço de debate. Algumas considerações, perguntas, sugestões. Fazer o contexto Israel-Angola, Rabat, o DW era. Rabat é aquele que eu tenho uma pergunta, mas eu quero ouvir as respostas dos vossos dois. Voltando para aquela última slide, que é aquela. Fomentar mudanças. Se você pode, de facto, fomentar uma mudança no DW, na base dos seus novos conhecimentos. Qual é a sua principal recomendação? Eu parece que você tem várias, mas você pode escolher uma coisa para fomentar uma mudança para melhor, claro, na organização. Tiago. Essa, na verdade, foi uma das questões que não sei se no grupo da Marisa também foi colocada. Foi uma das questões que nos foi colocada a todos os participantes do curso no final. Em termos de gestão de projetos, que é onde nós mais estamos ligados, o senhor Alan pediu uma, eu ia começar, pelo menos falar de duas. Ok. Esperemos para você. A primeira, uma das mudanças é que quando nós vamos em formação, saímos geralmente das formações com uma consciência um bocado moldada e olhando para aquilo que foram os conceitos que nós recebemos lá na formação. Uma das primeiras coisas que eu gostaria de influenciar aqui é a mudança de consciência no círculo corporativo. Porquê? Dos meus 8 anos de casa, agora talvez no último ano, que é o 8º, a caminho do 9º, é que começo a notar nas pessoas maior comprometimento e a vontade de interligarmos-nos com os diferentes setores. Esse é um aspecto. O outro aspecto é a questão de equipa. Acho que nós, nos últimos tempos, fazemos muito esse exercício e acho que devia ser levado para a maior parte dos outros setores. Não sei como é que funciona exatamente. Falando do nosso setor, que também é parte da DWE, o comprometimento de equipa. Se olharmos para aquilo que é a organização no seu todo, nós estamos a trabalhar de forma sistematizada e no processo, quando falha uma engrenagem do sistema, compromete o processo no seu geral. Então é a combinação da mudança de consciência e o comprometimento naquilo que é o processo no seu todo, em que cada um contribui na sua parte, que vai fazer com que o processo no geral da organização, em termos de projetos ou administração no geral, tenha sucesso. Marisa. Falando no é comum quando vamos para uma formação, nós vamos aprendendo muita coisa e voltamos motivados também para transmitir, para dizer: eu fiz uma formação, eu aprendi assim, funciona assim, eu participei numa experiência e assim funciona. Na verdade, mudanças não são feitas do dia para a noite. Uma organização como a DW, que tem mais de 30 anos em Angola, não é fácil chegarmos com uma política e ser implementada. As políticas não são implementadas, não são impostas. As políticas são treinadas. Nós vamos adaptar um passo de cada vez, de forma a nos moldarmos e acompanhar realmente aquilo que as organizações têm estado a fazer com relação aos recursos humanos. A nível da DW, eu começaria com, se pelo menos todos os gestores da DW tivessem a oportunidade de participar dessa formação, seria bom, porque eu acredito que estaríamos todos com a mesma linha de pensamento. Mas, no entanto, começa-se a dizer que as mudanças começam sempre do topo. As mudanças começam do topo. Eu acredito que recursos humanos devia trabalhar de forma muito interligada com todos os setores da DW. Porque foi o que o Tiago disse, uma falha em alguma coisa compromete toda a organização. E então, um pouco por aí. As mudanças levam tempo, não são impostas, têm de ser de forma cíclica e à disposição das pessoas em muita conversa. Qual seria a estratégia? Desculpa, eu não vi. Mas diga ao João comigo. O João já está há muito tempo. Está tímido. João, feedback não está chegando, isso é que não faz certo. Eu gostei imenso da apresentação que os colegas fizeram e acho que é sempre uma experiência valiosa para cada um de nós. Penso que muitas coisas podemos aprender disso e eu tenho só umas pequenas questões, né? A senhora ela já ultrapassou uma que eu tinha, Eu queria saber de lições, coisas que os colegas aprenderam e que podíamos partilhar aqui conosco e talvez transformar algumas dessas coisas que estão aí, se podem ser aplicadas no nosso contexto e como podíamos trabalhar nisso, se era possível. Mas também queria ver aquela questão do que a Marisa falou, da questão do feedback corporativo. De facto, eu partilhei um pouco já com alguns colegas. Algumas vezes aos fins de semana, quando eu vou fazer trabalho no campo, como fico pouco com a família, eu levo meu filho. E ele agora conhece muito bem o meu trabalho. E quando lhe pergunta o que ele quer ser e onde quer trabalhar, ele diz que quer trabalhar na DW. Portanto, esse espírito aqui é possível. Se nós partilhamos com a família, com os amigos ou com os filhos, o que estamos a fazer, você pode ter a pessoa de alguma forma motivada para também depois aderir uma causa que é a causa da sua empresa, da sua organização. Mas nisto, gostaria de perguntar à colega Marisa, qual é a relação, neste que aprenderam, qual é a relação que vem entre o departamento dos recursos humanos com os diferentes departamentos da organização e como é que isso, na vossa experiência que tiveram, pode ser aprimorada ou melhorada? Okay? E na questão da parceria, eu não percebi aí, diz que nas considerações finais falou da parceria, não sei como é que essa parceria seria feita com instituições e é diretamente com recursos humanos, em que estrutura é que isso é possível, como é que é? Não, queria que se pudesse dar uma pequena explicação. O João Domingos quer falar do departamento de finanças, mas como ele usou o tamanho maior lá, acho que ele travou e generalizou. João Domingos, posso responder, né? Vou responder a questão do colega João Domingos. Elga, passa só um pouquinho para o slide das considerações finais. É este? Sim. Quando eu coloquei como uma das considerações finais procurar parcerias, é no sentido, por exemplo, dos gestores, é no sentido da natureza da nossa organização. Quando eu digo recursos humanos, não é recursos humanos departamento, é recursos humanos pessoas. Então, só os recursos humanos, ou só os colaboradores, ou os gestores, estão em altura de fomentar mudanças ou de procurar parcerias com outras instituições, que sejam públicas, privadas ou outras organizações do terceiro setor, doadores e por aí fora. É nesse sentido. Quando disse que só os recursos humanos estão em altura de procurar parcerias. Agora, com relação a recursos humanos versus os outros departamentos da organização, deixa só abrir um parênteses aqui. De um modo geral, as organizações, os recursos humanos é uma área ampla. No recursos humanos nós encontramos recrutamento, formação, jurídico, serviços gerais e por aí fora. Mas, pela natureza da organização, da DW, nós não somos uma organização com fins lucrativos, nós somos uma organização, como todos os colegas conhecem, dependemos de doadores e implementação de projetos. No entanto, não nos podemos, não estamos em condições de destrinçar recursos humanos tal como devia ser, jurídico, recrutamento, formação e por aí fora. O nosso recursos humanos da DW, que aparenta ser aquela sala pequena, mas ela faz jurídico, ela faz recrutamento, ela auxilia na formação, ela faz serviços gerais, ela dá apoio a logísticas e serviços. Então, às vezes, é muita coisa para um departamento e nós só conseguimos funcionar na íntegra quando nós temos o apoio dos setores. Se não tivermos o apoio dos outros setores, o recurso humano não consegue funcionar na íntegra. É como se fosse uma peça fora e o resto já não encaixa. Pode até encaixar, vai funcionar com algumas lagunas, mas a dada altura para. Bom, agradecer também a vossa brilhante apresentação e a experiência que compartilharam conosco. Chamo-me Eduardo, acho que alguns já me conhecem. Eu tenho duas perguntas para Marisa. Já tinha feito a minha pergunta ao Tiago. A primeira não é bem pergunta, acho que é uma discordância sobre o aspecto de motivação. Disse que a motivação dependia unicamente de fatores internos. Tanto quando disse que a motivação vem de dentro, eu acho que a motivação pode vir também de fora. A motivação pode depender também de fatores externos. Por exemplo, o aumento salarial pode aumentar a motivação dos colaboradores, como disse que preferia o termo colaboradores e não trabalhadores. A questão que mais me inquieta é sobre a, diria em inglês, conceptual framework, em português, o quadro conceptual, que apresentou. Feedback vai influenciar a motivação e depois isso vai dar nos resultados que se esperam positivos. Eu estou a tentar olhar de forma teórica para a colocação das variáveis. É feedback que vai influenciar primeiro a motivação ou o contrário? Eu estou a olhar para feedback como também resultado de alguma coisa. Se é feedback, retorno, significa que tem um ponto inicial. Tanto algo que vai suscitar para que haja esse retorno. Então, gostaria de perceber muito bem como é que feedback, que no meu entender, tanto olhando para o digamos uma tradução literal, não um entendimento literal do conceito de feedback, que é retorno, algo que nasce de uma ação de alguém, eu vou retribuir por algo que me foi feito. Então, como que isso vai influenciar a motivação para depois dar os resultados positivos? Não seria talvez a motivação a variável independente, o que vai influenciar o feedback para depois termos os resultados que esperamos? É uma, talvez um pouco de filosofia aqui, mas primeiro, obrigada pela questão. Eu, na verdade, eu disse entre várias definições da motivação, existem autores que trabalham com a questão de recursos humanos, entre eles o Cardenat e outros, entre várias definições da motivação, que nós também podemos considerar, não que se resume ou que se define apenas motivação como algo que vem, algo que a gente exterioriza. Claro, o fator salário é algo que motiva, mas motiva por quanto tempo? Quanto tempo? Não sei. Se for bom, permanente. Eu posso ter agora, eu posso ter um reajuste de salário, eu vou me sentir feliz, o meu salário foi reajustado, mas daqui a 2, 3, 4 meses vou ter certeza que aquele reajuste já não será suficiente. Sim, mas já fez alguma coisa. Não, esse é só... Esse é só, agora, com relação a... Mas não deixa de ter razão para a motivação, por causa do sentimento que vem de dentro. Eu posso aumentar o salário, mas se não estiver motivado, esse salário, o salário também não vai me motivar. Não vai motivar. Eu posso amanhã ganhar um carro ou uma casa, tudo bem, para andar de carro, mas não é isso ainda que motiva. Tem que ter qualquer dentro. Aquilo é a chama, não é? Tem que estar acesa. Exato, eu estimo. Passa a ser um estímulo. É algo que realmente vem. Um catalisador. Vem direto. É verdade. Todos esses estímulos que a gente procura, aumento de salário, casa, carro, melhoria das condições sociais, motiva, mas motiva. No momento. É temporário e pode não ser aquela motivação que a gente tem para o trabalho. Mas uma coisa para ser da outra, eu percebo completamente. Ok, agora a questão daquela equação, na verdade é uma equação que foi muito discutida durante a formação, e um dos formadores disse que essa equação ela pode ser inversa dependendo do contexto em que tem corte. Por exemplo, tem aquela ilustração do feedback. Imaginemos o supervisor a falar com o colaborador, a pedir que ele precisa de um trabalho. Qual é a motivação que esse senhor vai ter para sentar e fazer o trabalho? Mesmo com bom salário, ele não vai trabalhar motivado. Ele não vai trabalhar motivado e os resultados podem não ser os esperados.